dizer, não se vai se cansar de ganhar. É uma equipa que entrou em 5 competições este ano, só ficou para trás a competição europeia. Com muita pena minha, com muita pena das jogadoras, mas é uma equipa que entra em 5 competições na época, ganha 4, é uma época fantástica. Tenho que dar os parabéns às minhas jogadoras, não se nega ao trabalho, às vezes a treinar a horas um bocado tarde para elas, porque são miúdas tão intensas, faculdades nos dias a seguir, a gente treina das 10 às 11 e meia da noite, sair do pavilhão à meia-noite, ter que ir para as faculdades, comer, e não se deitam antes da 1 e meia da manhã, e estão sempre prontas para o trabalho, são jogadoras fantásticas, isto é tudo delas, eu só ajudo, já disse isso a elas, vocês têm o dom de saber jogar hóquei e jogar bem, e por isso eu pouco ajudo. A maior parte dos títulos este ano do Hóquei Patins ficaram em Lisboa, ficaram na Luz. Como é que vê, de um modo geral, a adaptação e essa transformação que houve no Hóquei Feminino? Enfim, começar a ganhar. Bom, eu acho que o Hóquei Feminino hoje em dia está muito melhor do que o que estava, desde que o Benfica, há 4 anos atrás, abriu esta secção no clube. E agradeço. O Benfica, em boa hora, abriu a secção do Hóquei Patins Feminino, que em 4 anos é tetracampeão nacional, em 4 anos ganhou tudo o que havia para ganhar e agora está a repetir cada vez mais. Esta é a terceira taça de Portugal seguida. É uma equipa ganhadora. É evidente que cada ano que passa, eu digo a eles, cada ano que passa as outras equipas querem ganhar ao Benfica, até para tornar o Benfica. Não posso esquecer de dizer, esta equipa este ano, a nível do Campeonato Nacional, um objetivo que eu pus à equipa a meio da época, disse-lhes uma coisa para propor. Qual é? É ganhamos o campeonato sem perder um ponto. Aceitamos. Esta equipa também gosta de desafios, gosta que eu ponha desafios nela. São grandes jogadoras, são grandes mulheres, são grandes miúdas, são grandes estudantes. O que é que eu posso ter mais? Estou no melhor clube português, o Benfica dá-me todas as condições para fazer um grande trabalho. Acredito que o Benfica para o ano vai manter este registro. Nós queremos manter este registro. Não, quem nos quer ganhar tem que deixar a pele lá dentro, porque a gente deixa a pele lá dentro. Okay, obrigado a vocês, um abraço.